Chamem a ambulância. A cobiça matou a justiça com a ganância. Cuidado com quem tem mole e dinheiro compra liberdade. Ninguém precisa ver noticiário de TV para saber como viver, como sobreviver nesse filme de guerra que não existe sorte. É uma vez na vida e outra na morte. Existem pessoas que têm receio de sair na rua, com medo que aconteça alguma coisa que te exclua da nossa realidade, que parece um filme de cinema, com tiros e explosões que não vale a pena citar. Mas eu vou caguetar o diretor, produtor, cinegrafista desse filme de terror, misturado com ação onde tem muito ladrão. Gangsta preparado, bala na agulha no oitão. Roleta russa vai explodir na cara de alguém. Vai morrer, vai morrer. Vai pro além, se encarar, vai levar chumbo, não tô nem aí. Não tenho nada a perder nesse filme sem fim, no qual o diretor manipula a corrupção. Pode crer ele mesmo, o líder da nação, o presidente político. Para mim é o mesmo lixo que controla o sistema, nos excluindo de uma forma revolucionária. Sem arma, com o poder nas mãos, eles não pensam e nem param, porque ele é ambicioso. Se julga poderoso, mas não passa de um escroto mentiroso. Produtor desse filme de guerra são vocês. O sistema está falido e a favela não tem vez. Nesse filme de guerra não existe sorte. É uma vez na vida e outra na morte. A zona leste prevalece, a nossa forte rima, dinâmica e macete ou de DM, cara fita. Nesse filme de guerra não existe sorte. É uma vez na vida e outra na morte. A zona leste prevalece, a nossa forte rima, dinâmica e macete ou de DM, cara fita. Meu nome é Tio Jack, por isso estou aqui. Chega mais Dynamic Master, é hora de agir. O principal do filme, agora tem outro raciocínio. Vou proteger a minha área, que é onde eu vivo. Vou correr, vou atrás, em nome da favela. Poder para o povo preto, é a nova era. Porque a lei penitenciária é para os oprimidos e não para os verdadeiros bandidos, que estão sempre se divertindo, viajando com um jato particular. Lá de cima estão olhando a pobreza nacional, a guerra contra o mal, desigualdade social, preconceito racial. Hoje um moleque de rua recebe o nome de marginal, porque pediu uma ajuda, porque pediu um real. Situação precária, usurpadora. Isto não é novela, aqui não tem filmadora. É um rap denunciando o que nós passamos na periferia, todo santo dia. Demagogia no palanque ele prometia, mas continua tudo a mesma patifaria. O prometido não foi cumprido, você se queimou comigo, e agora desse filme você está demitido. Porque eu acho que não se cospe no prato que come, porque mais cedo ou mais tarde você vai sentir fome. Nesse filme de guerra que você depende da sorte, é uma vez na vida e outra na morte. Nesse filme de guerra não existe sorte. É uma vez na vida e outra na morte. A zona leste prevalece, a nossa forte rima, dinâmica e master, T.O.D. DM, cara fita. T.O.D. Dynamic Master, a ponto de dar um murro nesse vagabundo, pensa que é o dono do mundo. Usam a miséria para ganhar ibope. Palanque na periferia, ele vai dar o golpe do baú. Vai tomar no consulado a vergonha na cara. Vem se despacho, filha da puta, canalha. No próximo capítulo, vai levar um bote. Nesse filme de guerra, aqui a sorte é uma vez na vida e outra na morte. E outra na morte. Nesse filme de guerra não existe sorte. É uma vez na vida e outra na morte. A zona leste prevalece, a nossa forte rima, Dynamic Master, T.O.D. DM, cara fita. Nesse filme de guerra não existe sorte. É uma vez na vida e outra na morte. A zona leste prevalece, a nossa forte rima, Dynamic Master, T.O.D. DM, cara fita. DM, cara fita.